cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, sejam bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Lua Nova. No caso vertente, é o primeiro do ano de 2017. E aproveitamos ainda para desejar, claro, os votos de que o ano de 2017 traga aquilo que tudo vocês mereçam e que desejam, à vossa medida. Portanto, bem-vindos aqui então ao programa que normalmente traz convosco sempre uma banda em destaque. No caso de hoje, temos connosco os Cave Story. Cave Story que já estiveram no ano passado, também início do ano, na altura falámos da EP. Mas hoje temos, de facto, um LP, já saído no final de 2016, e que se intitula West, e que junta, precisamente, aquela banda que, normalmente, já aqui falámos da Boa Nova, e que tem origens na Calda Rinha. E hoje, uma vez mais, é o Gonçalo que se dispõe a falar connosco aqui no FM da Boa Nova. É quem desejamos, claro, bem-vindo aqui à Serra da Estrela. Obrigado. Ora bem, Gonçalo, uma vez mais, agradecer-lhe a disponibilidade aqui para a Boa Nova. Já não falávamos há algum tempo e queríamos agora falar sobre West, um álbum que já está à venda há algum tempo e que, inclusive, já foi apresentado ao vivo. E por aí, uma vez que estamos a falar à distância de cerca de 2 meses da sua saída, queremos saber como é que tem sido a recepção das pessoas àquilo que é um LP. A recepção tem sido muito, muito positiva. Nós... quando apresentámos o álbum no Music Box, correu muito bem, no Porto também. Entretanto, já o tocámos mais em mais alguns sítios. Tocámos esta semana, há duas semanas atrás, em Bragança e Paredes de Coura. Tocámos em Vila Real também e tivemos sempre boas reações. Também voltámos a tocar em Lisboa e foi muito... muito positivo. No geral temos tido uma boa compreensão do álbum que queremos fazer e as pessoas têm-nos dado carinho e interesse. Stranger. Nós, da última vez que falámos, da primeira vez e última, que falámos aqui sobre, sendo uma banda nova, a maneira de chegar às pessoas, não é? E falámos sobre a visibilidade que foram tendo, não só nas redes sociais, mas especialmente na imprensa. Hoje em dia acham que já vos estão a dar algo mais atenção, por vez que na imprensa fala-se muito deste West? Sim, eu acho que estão a dar a atenção devida, não sei, porque... sendo que é o nosso primeiro disco e nós tocamos aqui e acolá. Há pessoas que têm interesse em saber e acho que nos estão a dar aquilo que seria expectável. Que seria, sim, seria expectável dentro da questão de nada disto é por acaso, ou seja, não é alguém que se lembra de falar do disco, simplesmente as coisas são assim, existem mecanismos para publicitar a música, etc. E, portanto, acho que sim, bate tudo certo e estamos contentes com que seja falado, não é? E que consiga chegar à pessoa. Em pré-anúncio assim, a este West, tivemos acesso ao teledisco de Body of Work. De algum modo, ele foi nas redes sociais que começou a ser partilhado, não é? Portanto, a anunciar que, atenção, que estava para sair de facto um LP. A quem se deve este trabalho de imagem, que está tão interessante, efetivamente, e que foi bem escolhido para aquilo que vem a ser o primeiro tema do álbum, até? A ideia é um bocado depois da ideia da capa, que é a ideia da Acrópole grega, uhum, que era uma espécie de referência nossa, não demasiado séria, ao oeste, ao ocidente do mundo, ao berço da civilização ocidental. E também porque temos simplesmente temos uma obsessão com motivos gregos e da Grécia Antiga e coisas assim. Uhum. E então achámos que aquela música retratava bem vários temas dos quais nós falamos no disco, que tem a ver com essa ideia do Oeste. Então, pronto, foi uma ideia mais ou menos nossa, que depois foi executada pelo João Pombeiro, que é um amigo nosso que bastante próximo, que já tinha trabalhado, já tinha feito o vídeo da Southern Night também. Uhum. E está a fazer neste momento outro vídeo que já está quase preparado para sair, para outro tema do disco. Pois bem, estamos a falar com The Cave Story. E os Cave Story são uma banda que tem, como disse, géneros em calzarrinha, e são três amigos: o Gonçalo Formiga, como estamos a falar, o Ricardo Mendes e o Pedro Zina. E os Cave Story têm, então, de facto, aqui o disco West, que tem temas interessantíssimos, não só na sonoridade, mas também, de facto, nas letras. Há que atentar às letras, que estão muito bem cantadas, o que permite, ainda que de alguma sonoridade, permite, de facto, aferir aquilo que vocês querem transmitir em termos de texto, enfim, em termos de ideia. De algum modo, para este LP, já foi mais fácil a criação dos temas? Quer em termos musicais, quer em termos de letra? Foi um processo diferente, porque houve muito mais experimentação, vá, e tentativa de encontrar qualquer coisa nos nossos trabalhos anteriores, enquanto que aqui foi mais natural e parece que já tínhamos, de certa forma, uma linguagem que tínhamos criado os três enquanto tocávamos juntos, e de repente foi mais simples conseguir dizer as coisas que nos vinham à cabeça sem pensar tanto na parte musical, e então também nos conseguimos concentrar mais nas letras e assim. Mas não é mais fácil, é só diferente, é só uma questão de aprendizagem de linguagem, da linguagem do baixo, da bateria e da guitarra, e é isso. Aqui no exemplo, aqui na faixa 10 e 11, curiosamente estão ligadas, Baguette e Running with Baguettes. Ora, que momento de boa inspiração permite, enfim, chegar a estes dois temas, e em que se inspiraram para os criar? A Baguette e Running with Baguettes, pronto, a Baguette é uma espécie de introdução para Running with Baguettes. Exato. A Running with Baguettes é sobre o absurdo de... Eu uma vez vi uma senhora a correr com baguetes na mão, e achei, pronto, podia ter só graça e ser uma coisa absurda, mas achei que tinha interesse, no sentido que possível razão é que ela teria para ir a correr com baguetes na mão. Que pressa é que ela podia ter para ter que correr com um saco de 5 ou 6 baguetes grandes na mão? E depois fiz-me, pronto, uma questão hipotética à volta disso: porque é que ela teria pressa, porque é que alguém tem pressa para o que é que seja, ou assim. Acho que foi isso, foi uma questão assim muito, muito cómica e não muito séria do dia-a-dia, que depois surgem a partir disso duas ou três questões que podem ser interessantes. Aliás, a inspiração vem de todo lado, não é? Eu disse isso porque já havia escrito que eu fizesse analogia a este tema com a vitória portuguesa por terras para a sério? Nunca tinha ouvido. Bem, nunca se sabe, não é? Enfim, mas aí está um éder que está entalado ainda, alguns na garganta de muitos franceses. Mas ora, a propósito aqui de eu sei que da parte, enfim, de gráfica, tem muito a ver consigo, portanto, o Gonçalo, e há pouco falou da alusão à Acrópole. A razão pela qual vocês de facto têm uma predileção por tudo que está ligado à Grécia Antiga, isso tem a ver com alguma razão específica? Não, acho que é só mesmo um interesse que eu sempre tive e que gosto muito da parte visual também, uhum, disso tudo. E depois com este West fez todo o sentido juntar a ideia de berço da civilização ocidental com, uhum, o Oeste e com essa ideia, e daí ter pegado nessa temática. Justamente um disco, normalmente, quando falamos aqui outras bandas, normalmente potencia também concertos, da qual, naturalmente, até pela vossa sonoridade, imagino que haja uma população mais juvenil que esteja interessada. E recordo aqui o que possa ser, vir a ser as queimas das fitas deste próximo ano. De algum modo isso é um, entre aspas, um target, ou não está sequer pensado e, de algum modo, estão abertos a todo tipo de aproximações? Não temos um target de sítios onde tocar, etc. Nós temos planos de tocar em determinado circuito, mas todos os convites são convites que nós vemos se fazem sentido e se são uma coisa que queremos, mas não temos mesmo nenhum target, é só... Há, claro, o circuito dos festivais, há o circuito das salas, dos bares, dos auditórios, há vários circuitos, mas mas nós vai-se fazendo uma coisa de cada vez e a certa altura também não haverá muito mais sítios onde tocar em Portugal, sendo que também temos tocado bastante, felizmente. E de facto vocês têm tido, com o próximo lançamento destes seus EPs, vocês têm tido visibilidade nesses grandes festivais. De algum modo, têm esperança de que este LP venha cimentar isso, que haja mais convites, mais claro, festa sim, e não sim. Só, para que venham a aparecer. Sim, é um trabalho diferente, é um peso diferente a ideia do LP. Nós até agora tínhamos os primeiros EPs, uma banda que surgiu tem um EP, e agora temos um disco, o nosso primeiro disco, e sentimos que isso, para o nosso percurso, cria uma espécie de marco que dá alguma credibilidade. Na componente técnica da gravação deste disco, Ogros Gomes Saber vieram por vários estúdios, inclusive até no Valentim de Carvalho. Isso deve-se com questões técnicas, enfim, de própria escolha, ou foram abordagens que vocês quiseram fazer em vários estúdios? Não, foi totalmente uma oportunidade que tivemos. Nós gravámos o disco todo no nosso estúdio, nas Caldas da Rainha, mas depois tivemos a possibilidade de ter duas datas uma no Estado da Bandeira no Porto e outra na Valentim de Carvalho. Uhum. Isto porque fomos convidados para uma espécie de documentário que iam fazer sobre dois produtores, um em cada um destes estúdios, e nós fomos servir de cobaia para esse documentário. E aproveitámos e era sério, não era só estar lá a aparecer, era mesmo para gravar e para falar sobre isso. E então escolhemos dois temas para gravar, que depois acabámos por juntar ao disco, apesar deles já estarem gravados nas versões Calas da Rainha, mas depois gostámos das versões que saíram desses dois estúdios e foi uma experiência positiva que juntámos ao disco. E sendo essa experiência, como disse, positiva, que diferenças notou entre quando vocês estão a gravar, enfim, no vosso reduto ou quando estão num estúdio de alguma pertença de outros, e provavelmente com outras condições técnicas? É diferente principalmente por uma questão de tempo e de intensidade. Quando se está no próprio estúdio há assim uma calma maior e sabemos que podemos mais 2 horas ou 3 ou 4 e fazer amanhã também, porque não estamos a pagar, e enquanto que no estúdio há uma sensação muito, para mim, pelo menos há uma sensação maior de entrei no trabalho, estou a trabalhar, vou sair do trabalho, pronto, àquela hora, portanto tenho que acabar tudo até lá. Acho que essa é a principal diferença. E depois existe, claro, a diferença técnica de ter uma pessoa a trabalhar connosco que tem outra experiência com o material que está no estúdio e o próprio material do estúdio. Essa questão, disse há pouco, de estar, parece que pegou o serviço, não é? Tanto que está a entrar no trabalho, vê isso como, de facto, algo também positivo. Ou seja, de algum modo, vocês têm que encarnar ali uma veia mais profissional. Sim, nós costumamos brincar nos concertos que somos uma banda de rock profissional, porque é mesmo o nosso... É verdade que nós desde os 21 ou 22 que tem sido o nosso trabalho, tem sido tocar. Felizmente temos conseguido arranjar uma maneira aqui de só tocar e de tentar dedicar o máximo possível a isto, a este projeto. por isso tem graça essa ideia de profissionalismo, e nós também falamos disso na Body of Work, no que é preciso para fazer um trabalho bom e relevante. And wet face is swollen with pride. I always knew your odds were better than mine. But I don't wanna be regarded as a nice man fair. Humble and armed, working as the next guy high. Sixth place for a star. Basement, discuss what's your meaning. Tradition's rotten and jokes become cynic. I'm told there's a vaccine that's going around, and a six-pack gang is hunting it down. It works like a charm, interpersonal glare. And five times in ten, why do you care? De algum modo, já houve aqui o ensejo de querer juntar mais pessoas ao projeto, deixarem de serem três para juntar até outro tipo de, enfim, de executantes e que possam trazer alguma mais-valia? Há um núcleo que somos os três e parece-me que isso não vai mudar muito, mas nós neste West, nas apresentações e nos ensaios já fizemos isso, já juntámos um amigo nosso que é o Manuel Simões, que também toca no disco, e já tocou ao vivo connosco em 4 concertos, acho eu. E temos outro amigo que é o Zé Sousa, que também tem um projeto em que é mais experimental e de mais música ambiente e texturas, em que estamos a criar uma coisa com ele no concerto de conseguir fazer uma ligação entre as músicas e coisas assim para alterar um bocado o espírito do concerto e criar uma coisa nova em que as músicas desenrolam de umas para as outras e assim. Ou seja, temos convidados e pessoas, mas sentimos que a parte criativa ainda tem um núcleo muito forte, que não sei se vai mudar tão cedo todos os três, mas para todas as nossas ideias não temos problema absolutamente nenhum de convidar amigos nossos e aceitar ideias de pessoas interessantes que gostamos. depois surge aqui, enfim, de algum modo a apoiar também este disco, o selo da Lovers and Lollipops. É capaz de nos explicar o contexto em que surge esta editora? Sim, o West foi editado por três partes, praticamente. Nós fizemos questão sempre de meter o nosso selo da nossa editora, que não existe, mas que nós sempre metemos desde que começamos a lançar EPs, que é At Size Records. Tem o selo do Music Box, que fez a produção do vinil. Que é a editora do disco. E foi basicamente juntar de três pessoas que tinham interesse e juntar de nos ajudar. Ora, precisamente há pouquinho de terminar aqui a conversa, a falar da edição em vinil. Foi um gosto pessoal da banda querer editar num formato que hoje em dia está a renascer? Sim, sim, sem dúvida. Nós os três temos editores vinílicos, temos música em vinil, e sempre foi assim uma coisa meio estilo de gostávamos mesmo de ter um disco, e é muito agradável. Agradecer totalmente ao Gonçalo a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova uma vez mais, e desejar-lhe que este ano de 2018 vos sorria muito em termos de concertos. Muito obrigado. boys. This is Europe, boys.